Uma dilha marreão, Kima Holy Madeira. Lumbea Luma Pumasima Lenine, Viveo, Kima Leão Vivea, Abrafi Guna Mande, Kumande. Umba, umba que lindé. Oye, oh, yeah.